Queridos irmãos e irmãs no ideal espírita, caríssimos companheiros e companheiras nessa jornada terrena, é com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e esse é o programa de número 261. Hoje é dia 29 do mês de abril do ano de 2020. Agora são 19 horas e 30 minutos dessa noite quente, alegre e agradável de quarta-feira. Falamos ao vivo, transmitido pelo YouTube e transmitido pelo Facebook. O YouTube, no canal da USE, da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, e pelo Facebook, pela página da União Rádio Web. No programa Visão Espírita, nós discutimos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma íntima, da mudança de conduta, de acordo com os ensinamentos de Jesus, o Cristo de Deus, segundo a codificação espírita de Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas, os seus comentários pelo chat e durante o programa nós responderemos a sua pergunta. Deixe seu recado, a sua participação é sempre muito importante para o nosso programa ficar interativo. Lembrando que os textos que são trazidos aqui para a nossa reflexão serão também publicados na nossa página no Facebook, para que você possa acompanhar depois, para que você possa também compartilhar, colaborando para que essa mensagem de amor e de consolação possa alcançar tantos irmãos que dela necessitam. Todo início de programa, nós selecionamos algumas datas, datas que merecem ser lembradas, datas quando celebramos acontecimentos especiais do movimento espírita. E nós selecionamos as datas, né? Hoje, entre o dia 29, que é hoje, até o dia 5, que é a próxima terça-feira, que precede a próxima edição do programa. Nós encontramos, então, na próxima sexta-feira, dia 1º de maio, o dia do trabalho. A primeira semana de maio também celebra-se a Semana Nacional do Meio Ambiente. Nós temos ainda no dia 1º de maio do ano de 1880 o nascimento na cidade de Sacramento, Minas Gerais, de Eurípides Barçanufo, grande médium Eurípides Barçanufo, que desencarnaria no dia 1º de novembro do ano de 1918. Já no dia 5 do mês de maio do ano de 1927, em Feira de Santana, Bahia, nascia o médium, orador e educador Divaldo Pereira Franco, incansável divulgador da doutrina espírita no Brasil e no exterior. Também no dia 5 de maio, desta vez no ano de 1964, é publicado o primeiro livro psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, intitulado Messe de Amor, pelo espírito Joana de Ângeles. E é com essa alegria que nós temos a grande honra de convidar para participar dessa edição do programa conosco, primeiramente a nossa amiga Maria Antônia Paduan, ela que é oradora, expositora, espírita, uma grande trabalhadora, divulgadora do Espiritismo na União Espírita de Piracicaba, aqui também na União Rádio Web. Então, Maria Antônia Paduan, boa noite. Boa noite, Wilson. Boa noite, Sérgio. Boa noite aos amigos que estão nos acompanhando nessa live. Que Deus abençoe a todos e que possamos realizar uma tarefa satisfatória que atenda todas as nossas necessidades, ou pelo menos as necessidades imediatas espirituais. É com Com alegria certeza. que participo desta live e agradeço a oportunidade e o convite. É sempre uma grande honra poder participar junto com você e nós é que somos gratos por sua presença. E é assim, com a mesma alegria e também honrados, que nós temos também a satisfação de convidar para a nossa conversa, trazer para a nossa conversa esse nosso amigo, que também é expositor espírita, também vinculado à USE, pela União Espírita de Piracicaba, divulgador espírita, sempre à frente de diversos projetos lá, professor de aulas espíritas também, o nosso amigo Sérgio Aguiar. Boa noite, Sérgio Aguiar. Bom dia, boa noite, Wilson, Maria Antônia. Que alegria estar fazendo parte desse nosso trio aqui, né? E eu estou vendo já que nós estamos recebendo as conexões no YouTube e o pessoal que está nos ouvindo começa a esparramar aí para a gente fazer dessa plataforma um sucesso e a gente continuar fazendo mais lives como essa. Com certeza. Nós sabemos da importância do bom uso das redes sociais para que a gente possa compartilhar a boa mensagem. Então, essa é uma oportunidade da gente poder levar essa mensagem tão linda do Espiritismo a tantas pessoas, sobretudo nesse momento que nós atravessamos, um momento de gravidade, não é mesmo? Bem, nós selecionamos para o primeiro bloco do programa, como no dia 1º, a próxima sexta-feira, é o dia do trabalho, e o trabalho é uma categoria tão importante de estudo, né? A gente selecionou um texto do Espírito Emmanuel, denominado Felicidade e Trabalho. Esse texto foi extraído da obra Monte Acima, psicografada por Chico Xavier. Então, eu vou ler o texto e logo mais eu vou convidar os amigos para que possam comentá-lo. Felicidade e trabalho. Dois temas da vida que se complementam à maneira do teto e do alicerce de uma construção. Indubitavelmente, a Terra ainda é uma estância de provas regenerativas, sem possibilidade de oferecermos a felicidade integral. Entretanto, nela encontramos todo o material de que necessitamos para alteá-la na categoria dos mundos. Dificuldade, tribulação, sofrimentos e atritos são alguns dos agentes com os quais se nos fará possível organizar o aperfeiçoamento de nós mesmos. Se podemos sugerir o começo do imenso trabalho alusivo à realização que demandamos, é preciso erradicar a insatisfação que tantas vezes nos caracteriza, instalando em nós outros o amor e a humildade, a paciência e a coragem, por instrumentos de serviço, que nos será possível manejar com acerto em nosso próprio benefício. Não existe pântano que não possa ser drenado e nem penúria que a benemerência não consiga extinguir. Em suma, estamos todos os espíritos vinculados à Terra num plano de grandes conflitos, carregando o fardo de nossas imperfeições, adquiridas ao longo dos milênios. Mas o Supremo Pai jamais nos sonegou a bênção da esperança. E, em razão disso, ser-nos-á possível aceitar os agentes de que dispomos, a fim de melhorarmos, melhorando a vida em torno de nós. A vida no planeta é assinalada por embates e antagonismos diversos. No entanto, a paz e a alegria se nos farão companheiros em todos os dias da Terra e do mais além, se nos dispusermos a aceitar a existência que nos foi concedida, a amar aos nossos semelhantes e a servir incessantemente. Realizações que demandam unicamente uma só atitude: trabalhar. E é assim, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, nessa paz, que nós temos a grande alegria de convidar a Maria Antônia para os comentários. Este tema, ele é extremamente importante. Aliás, todos os nossos estudos dentro da doutrina espírita têm como base a realização do trabalho. O que nós observamos é que, assim, no dia a dia, as pessoas, de modo geral, até por causa da nossa imperfeição espiritual, entendem o trabalho como um recurso para a obtenção da sobrevivência. Vê no trabalho a ferramenta para se obter o dinheiro para o sustento, para obter a moradia, para obter uma série de coisas, porque faz parte das relações sociais, né? No entanto, poucas doutrinas fazem uma reflexão, e muito menos nós, se não formos alertados, né, por esses aspectos de pensar filosoficamente em torno da vida, nós acabamos também entrando nesse esquema, aceitando que a importância do trabalho é apenas a nível carnal. E quando, na verdade, o que a doutrina nos mostra, e é bem isso que a mensagem também de Emmanuel nos traz, é a importância do trabalho no processo do progresso. E não é no progresso físico, o progresso carnal. O progresso da vida encarnatória, o processo no mundo físico, o progresso no mundo físico é natural, por consequência justamente do uso da inteligência, do uso das nossas capacidades de refletir, de buscar soluções para os problemas e colocar em prática a nossa criatividade. Então, é natural, mas não pode ser mais importante do que o progresso do nosso próprio espírito, porque o progresso espiritual nos levará ao progresso moral, né? Então, toda a forma de conduzir o trabalho na Terra está muito relacionado com o nosso comportamento, da forma como nós agirmos diante da vida, diante das situações, das necessidades, e de acordo com o nosso olhar para o trabalho, se nós pensarmos só nesse aspecto e não no que ele nos trará, principalmente para o nosso progresso moral, nós nos sentiremos sofridos, nós ficaremos insatisfeitos e vai acontecer o que está acontecendo hoje. E começamos a valorizar o trabalho, apenas aquele trabalho em que nós saímos de casa e vamos em busca do sustento. E esquecemos de que outras formas de trabalho são tão importantes quanto o nosso sustento. Por exemplo, hoje, que nós estamos vivendo essa situação da quarentena, né? Muita gente se revolta, muita gente tem razões para se aborrecer, porque, de fato, faz falta o sustento. Mas, se faz falta o sustento, por outro lado, as pessoas estão tendo a oportunidade de retornar para o seu papel essencial na vida, que é amar ao próximo. E amar ao próximo, e o primeiro próximo, mais próximo de nós, são os familiares. Então, a quarentena tem dado essa oportunidade para nós. E também amar o próximo que está mais distante, através da solidariedade. Daí porque a mensagem fala, né? Que se nós formos solidários, se nós aceitarmos as nossas experiências, nós realmente teremos muito mais alegria e muito mais paciência com as dificuldades que nos cercam. Mas eu não quero explorar tanto, porque esse tema é bastante tentador. Eu vou deixar para o Sérgio também fazer a exposição dele. Pois é, Sérgio. Bom, a Maria Antônia, ela explorou bem a importância do trabalho. E a gente vai encontrar, como eu disse, o trabalho como uma categoria de estudo muito importante na sociologia, por exemplo. O trabalho, para vários pensadores, é exatamente o que define, né, o que distingue o homem dos demais animais. Muitos animais trabalham, é claro, a gente pode identificar isso, por exemplo, entre os animais sociais, as formigas, as abelhas, né? No entanto, esse trabalho é sempre feito por instinto. O ser humano é o único ser que ele pensa antes da execução. Então, ele planeja. O nosso trabalho, ele é racional. E a gente viu no texto aqui um trecho em que Emmanuel fala sobre a nossa melhorando a vida em torno de nós. E o trabalho é exatamente isso. Ele, através do trabalho, nós transformamos a natureza, o mundo exterior. Adaptamos a natureza às nossas necessidades, criamos condições para a nossa evolução, né? Criamos novas tecnologias. E uma outra coisa acontece interessante no trabalho. Na medida em que nós transformamos o mundo, nós também somos resultado do mundo em que vivemos. Olha que processo cíclico interessante. Isto é, eu transformo o mundo. E quando eu transformo o mundo em que eu estou inserido passa a me transformar também. Existem pensadores que, inclusive, trazem esse pensamento para a parte física. Isto é, por exemplo, a própria condição, né, nosso polegar, o nosso dedo opositor, né? Ele foi, nós fomos criando, o nosso corpo foi sendo formado na medida em que trabalhamos. Isso é, o trabalho também criou, ajudou a formar o nosso corpo como nós somos hoje. Então, olha que interessante, como nós somos resultado do nosso trabalho, tanto fisicamente. Então, eu quero passar para você o comentário e quero aproveitar e citar aqui a Jennifer Garcia, que falou uma coisa interessante aqui sobre, ela está falando aí sobre a gratidão e a solidariedade a tantos trabalhadores que neste momento da pandemia são essenciais, a quem de fato nós muito devemos. E como eu falei sobre transformar o mundo e ser transformado por ele, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? O que a gente tem visto nesses profissionais. É claro que os mais evidentes são os que estão na área da saúde, mas tem tantas outras categorias, né? Isso talvez demonstre o quanto nós somos dependentes uns dos outros, não é, Sérgio? Exatamente, Wilson. Acho que esses novos tempos estão nos dando uma oportunidade maravilhosa, porque a Maria Antônia colocou bem um aspecto de que, de certa forma, o que está acontecendo agora está fazendo a gente olhar para a gente mesmo, olhar para as nossas relações, o próximo mais próximo. Eu estava falando com uma amiga de Portugal, ela é aqui de Piracicaba, e ela estava me dizendo, mandou umas fotos, ela estava muito emocionada, que uma amiga, ela não é brasileira, mas ela é da América Latina aqui, ela tinha deixado um bilhetinho na porta dela e de várias outras pessoas se oferecendo. Olha, se você não puder sair de casa, eu posso ir até determinado local para você ou por você, me deixa a lista na porta, eu vou buscar o que você tá querendo, eu trago e eu vou tentando facilitar esse processo. Existem... E eu até quis, no ponto que a Jennifer colocou, eu sou muito bem, eu acho importante a gente falar para esse público espírita. Eu estou vendo alguns comentários aqui no YouTube. A gente está angustiado e agoniado, né? Espírita que faz trabalho voluntário, a gente está se sentindo impotente, eventualmente, a gente está se sentindo aí angustiado, como eu usei o termo, porque, caramba, né? Eu estava tão focado dentro da casa espírita, no auxílio, e agora estou me sentindo inútil. E é importante a gente entender que a predisposição ao trabalho, como sendo uma ferramenta de... Ela pode ser uma ferramenta de expiação, uma ferramenta de autoaperfeiçoamento. Depende muito como nós encaramos aquilo que a gente está. E o espírita, falando para o povo espírita agora, como é que eu posso modificar, como essa outra pessoa fez? Eu vou me colocar à disposição, com as minhas pernas à disposição para ir até o supermercado e trazer a compra. Como é que eu posso modificar a minha forma de fazer? Eu estou mais tempo em casa, eu tenho aqueles processos de crochê, aqueles polvos que o pessoal faz. Eu tenho tanto trabalho que eu poderia me engajar e fazer de casa com o tempo que está me sobrando agora, porque eu não estou batendo perna por aí, ou eu não estou indo para casa espírita. Eu poderia estar adaptando. Então, os novos tempos, eles estão pedindo esse termo, adaptação. Como é que eu projeto essa minha vontade de servir em outros aspectos, com mais criatividade? O que que eu posso fazer de diferente, até que talvez eu consiga levar, mesmo sem sair de casa, uma palavra amiga, até reconhecendo o trabalho que o Wilson fez. O Wilson, semana passada, veio com uma bela surpresa para nós. Povo do programa Visão Espírita, vocês estão muito vagabundos, vamos trabalhar um pouco? E nos possibilitou, tecnicamente, essa disponibilidade da live pelo YouTube. A gente está adorando a possibilidade. Sérgio, seu áudio desapareceu. Seu áudio sumiu, Sérgio. O meu áudio sumiu? Voltou, Como é que tá? Ah, voltou. voltou. Voltou, pode continuar. Legal. Então, assim, a oportunidade que nós temos e um convite que está sendo feito para nós de olhar de novo para nós, para as nossas vontades, para o quanto nós estamos realmente engajados num trabalho e se a gente quer continuar trabalhando, como que a gente consegue adaptar, né? Falando um pouco desse processo de expiação, a gente também aprendeu no meio espírita que aquilo que nos incomoda, aquilo que nos mete medo, aquilo que nos assombra, sempre volta para nós como uma forma da gente aprender a lidar com aquilo. Então, aqueles que estão eventualmente com medo em relação ao trabalho, com alguma coisa em relação a isso, quer dizer, que reflexão que eu posso fazer, que eu posso trazer para a minha vida, o que que está sob meu controle, o que que não está sob meu controle, essa reflexão, o que que essa pandemia está trazendo de novo para mim. Eu estou fazendo as minhas reflexões, porque eu posso dizer o seguinte: eu estou trabalhando de home office, porque eu sou de pai e mãe hipertenso, então eu estou no grupo de risco. Estou trabalhando de casa já tem aí um bom tempo, desde que começou a pandemia. Meu chefe falou: vai embora, não apareça aqui, porque você é do grupo de risco. É uma adaptação que eu tive que fazer, porque o meu trabalho requer conversar com muita gente. E eu estou tendo que fazer isso, tá, com um pouco mais de esforço, porque eu estou tendo que me adequar aos meios de comunicação que eu tenho disponível. Mas é uma adaptação que eu tenho que fazer forçosamente. Eu não posso me anular e me colocar numa posição de eu não consigo fazer o que eu gostaria, então eu começo a entrar em depressão. O importante é que eu faça essa adaptação. Como é que eu posso fazer o que eu fazia de uma forma diferente? Muito bem. E só para a gente tornar a relembrar a importância do trabalho, a gente vai lá no livro da Gênesis, né, o primeiro livro do Pentateuco hebraico, quando fala da criação, né, do homem. É claro que de uma maneira figurada, é bom que a gente coloque isso, mas quando fala sobre Adão e Eva no paraíso, falam sobre o homem tomando para si o fruto do conhecimento, que na verdade, para nós espíritas, representa a idade da razão. Representa um momento em que saímos da animalidade, né, dos instintos, e passamos a contar o número dos seres inteligentes, dos espíritos de Deus, no momento em que aquela centelha divina passa a brilhar dentro de nós. Naquele momento, ele olha para si e sente vergonha, né, dele mesmo. Ele se reconhece, ele vê o outro, ele se envergonha. E Deus, naquele momento, diz para ele: a partir de agora, para você viver, você terá que trabalhar, né, viverás do suor do teu rosto. Então, veja, deixou bem claro para a gente que enquanto espíritos seres inteligentes da criação, o nosso objetivo é o trabalho. Nós fomos criados para trabalhar. Fomos criados à imagem de Deus. E aí nós vamos encontrar Jesus no Evangelho de João, se eu não estou enganado, no capítulo 5, onde Jesus cura um paralítico em Betesda, né, perto do poço de Betesda, e era um dia de sábado. E ele foi inquirido, né, pelos fariseus porque ele estaria trabalhando num dia de sábado, porque ele estaria curando num dia de sábado. E ele responde: meu pai trabalha até hoje. Né? Eu trabalho e meu pai trabalha até hoje. Isso é, ele falava que Deus trabalha incessantemente, desde sempre. E nós também, né? Ele também como um filho de Deus, nosso irmão maior, também trabalhava. Então nós também trabalhamos e vamos trabalhar sempre. Então com essa afirmação, eu queria passar para a Maria Antônia e para você, Sérgio. Eu quero passar para vocês a oportunidade de dar uma notícia para os ouvintes, para aqueles que pretendem se aposentar um dia, parar, né? Aquela ideia de ociosidade não existe na criação, não é mesmo? De forma alguma. Muito pelo contrário, e digo que eu sou aposentada, então posso dizer isso. E a minha vida é totalmente preenchida, e assim como a minha, outras pessoas. Aposentadoria ou qualquer situação em que nós estejamos e que nós decidimos, ou até não decidimos, como agora é o caso da quarentena, e que nós mudamos a maneira de viver a nossa vida para que possamos realmente atender um objetivo maior. No caso da aposentadoria, eu cumpri meu tempo, e assim como outras pessoas, né, viveu a vida toda, trabalhou a vida toda, fez os seus recolhimentos para poder um dia mudar a maneira de trabalhar, mas precisa continuar trabalhando. Então, eu vou comentar a minha experiência, que eu acho que é interessante. Quando a gente se aposenta, a ideia é: como é que eu vou ocupar meu tempo? Mas eu não tive nem tempo para pensar nisso, porque o envolvimento com o trabalho voluntário, a oportunidade de estar mais próximo da família, principalmente, eu, no meu caso em particular, como trabalhei a vida toda, foram 46 anos trabalhando, o que que acontece? A gente deixa de dar atenção para a família muito, e boa parte do dia. Então, a mim foi uma oportunidade, então. E eu vejo que outras pessoas também. Eu vejo que há uma preocupação muito grande das pessoas em dizer que os filhos sobrecarregam os pais. Eu acho que depende de cada um. Existem pais que preferem estar ocupados, estando com a família, ajudando no socorro, porque o seu coração é materno, é paterno, é um coração mais amoroso e que segue exatamente os princípios que Jesus nos deixou, que é amar ao próximo como a si mesmo. E quem é o próximo, mais próximo? São os familiares. Então, nesse período em que nós temos que deixar de levar aquela rotina de trabalho fora de casa, nós não podemos considerar que não estamos trabalhando. Nós passamos a fazer muita coisa que não fazíamos antes, a ocupar o nosso tempo. Fica ocioso quem escolhe ficar ocioso, daí o tempo não passa, daí começam as doenças. Mas a ocupação do nosso tempo com o trabalho, e esse trabalho dedicado ao outro, quanto mais nós dedicamos esse tempo para o outro, mais a gente vê valor nas nossas ações, mas a gente se vê muito mais próximo de Deus, porque Deus está no outro, no qual nós nos espelhamos muitas vezes. Então, eu vejo essa oportunidade muito grande quando a gente pode mudar o modo de trabalhar como a gente vive depois que se aposenta. Wilson, já que é para dar má notícia, vamos desmistificar o conceito de paraíso, né? Aquele que pensa que vai ficar tocando harpa no paraíso pode esquecer. Porque, na verdade, o plano espiritual está sempre nos informando que quanto maior a graduação do espírito, maior é a tarefa, é a amplitude da tarefa que ele vai desempenhar. E, na verdade, nós vamos fazer porque a gente quer. Quanto mais evoluído a gente vai ficando, mais aumenta a nossa noção de dever para com os outros seres da criação. E aí nós passamos a nos ocupar cada vez mais. A gente vê no plano espiritual o quanto esses espíritos superiores, eles às vezes vêm até de outras dimensões, outros planos, né? Para fazer palestras, como no nosso lar, a gente viu muitas vezes, com os comentários do André Luiz, um espírito que vinha de outro local para poder fazer uma preleção, para poder fazer algum tipo de celebração com eles. Quer dizer, os espíritos, conforme eles vão se aperfeiçoando, eles vão ganhando tarefas cada vez mais, vamos chamar de difíceis, mas tarefas que eles estão mais adequados, estão adequadas ao que eles são capazes de fazer. Então, o Espiritismo também coloca o trabalho como sendo um meio de aperfeiçoamento intelectual. A pessoa que ela não... que ela busca ficar só com ela, sem essa troca com outras pessoas, além de não desenvolver os aspectos intelectuais, também ficam limitadas nos aspectos morais, porque é nessa interação com as outras pessoas, é nessa ocupação que nós vamos tendo, é que a gente vai tendo essa oportunidade de desenvolvimento entre nós mesmos. Porque é importante também o aspecto que a psicologia nos explica, que os outros à nossa volta são um espelho para nós, né? Aquilo que nós estamos jogando para o universo, aquilo que nós estamos jogando para o exterior, está voltando através das outras pessoas. Aquilo que nos incomoda no outro é alguma coisa que a gente tem que trabalhar em nós, nós sabemos disso. E essa interação com as outras pessoas através do trabalho, do servir, vai possibilitar que a gente vá lapidando o nosso orgulho, o nosso egoísmo, mas também esses outros aspectos dos traumas, das vivências anteriores que nós vamos acumulando com o passar do tempo. É muito interessante, Sérgio, o que você colocou. Eu vou novamente recorrer à sociologia para falar sobre a divisão de trabalho. Isso é interessante, a divisão de trabalho nas sociedades modernas. Porque se a gente pegar as sociedades mais primitivas, assim dizendo, né, alguns indígenas, algumas tribos de indígenas, a gente vai perceber que cada elemento, cada indivíduo naquela sociedade, ele é autossuficiente. Então, ele sabe fazer tudo. Ele aprende desde pequenininho a pescar, a caçar, a fazer a própria rede, a construir a própria oca, de forma que eles conseguem viver muito... Existem tribos com poucos indivíduos, né, nômades, que vão ocupando territórios nas florestas. Ainda hoje, no Brasil, existem tribos, né, que vivem dessa maneira. Já nas sociedades modernas, existe uma divisão de trabalho que é imposta pelo próprio capitalismo, pelo nosso sistema mesmo econômico. Isso é exatamente o que você disse. Cada um de nós faz uma parte do trabalho, mas existe uma interdependência de todos. Então, é uma solidariedade, é o que nos une. Então, quando nós sentamos à mesa para fazer a nossa refeição, ali naquela mesa, para que aquele alimento esteja ali, contou com a participação de centenas, de milhares de pessoas, né, do produtor rural, da pessoa que transportou, da pessoa que comercializou, né, da pessoa que preparou, enfim. Existe uma dependência, a gente viu isso quando aconteceu lá a greve dos caminhoneiros, alguns anos atrás, né, a crise de desabastecimento. Então, é novamente uma forma de chamar a atenção da importância de determinadas categorias hoje na sociedade. Então, a ideia de independência não existe, né, Sérgio, nas sociedades modernas. É realmente uma interdependência. Eu dependo do outro. E eu vou aproveitar, Wilson, o que essa plataforma nova nos dá de melhor. Vou fazer uma interação com as pessoas que estão escrevendo para a gente no YouTube. A Jennifer, ela coloca exatamente uma questão que vai ao encontro do que você acabou de falar. Será que a gente não compreendeu até agora o trabalho de forma errada? E ela coloca muito bem assim, se a gente olhar para o meio ambiente, para o ambiente como um todo, a falta de ser humano prejudicando o ambiente, a gente está vendo um monte de melhora. Tem muitas notícias de o meio ambiente melhorando, aspectos de poluição e tudo mais. Será que a gente não está entendendo errado esse negócio? Exatamente um bom ponto, porque nós não estamos, ou nós não reconhecemos ainda essa interdependência. E eu sempre digo assim, o bom espírita, ele cuida do meio ambiente, por quê? Porque ele é reencarnacionista, ele tem que ter um lugar bom para voltar. Se ele tem a consciência de que ele vai reciclar no planeta, cada vez mais ele vai querer cuidar desse ambiente para ter um ambiente saudável, não só para os outros que ele ama poderem conviver, mas também para ele quando retornar no planeta. Então, assim, é exatamente esse aspecto. E a Catarina Germutz, ela faz a seguinte ponto. Ela faz orações diárias pela melhora do planeta. É um meio de trabalho? É visto como um trabalho ao próximo? Claro que sim. Claro que sim. É um grande meio. Inclusive, quando a gente está com limitações de fazer alguma coisa, a oração é o que mais a gente pode fazer para beneficiar o próximo. Então, tudo que a gente joga de bom para o planeta, a gente está contribuindo não só com o nosso próprio aprimoramento, como para o aprimoramento de todo mundo. A Eliana Salum disse, ninguém vive sozinho. Nós somos interdependentes. E é importante que, com a pandemia, também a gente reflita isso. Fala, caramba, de quanto serviço eu estou dependendo hoje para sobreviver? Quanta gente está continuando plantando, está continuando trazendo alimento até mim, porque eu não consigo estar lá buscando? Quanta gente está trabalhando para eu continuar tendo energia, internet, todos os recursos que eu estou utilizando durante a minha quarentena, tem alguém trabalhando para que esse recurso continue no ar, né? Sendo mantido. E eu quero até fazer uma provocação aqui para os dois, para o amigo que nos acompanha aqui também. Com muito cuidado, eu vou fazer isso, né? Ontem eu conversei com a Maria Antônia, né, Maria Antônia? Conversamos bastante tempo, fora offline, né? Não estávamos em live, mas conversamos bastante. E o comentário que o Sérgio fez agora, comentando também aí o que a Jennifer colocou, é interessante no seguinte aspecto. Nós temos, ó, não é uma crítica ao sistema capitalista, mas a gente vai entender que existem alternativas que podem e devem ser pensadas. Não é porque as coisas são como são que elas simplesmente precisam continuar sendo como são. Né? Um sistema que é baseado na acumulação, é baseado na exploração do trabalho e, sobretudo, na exploração de recursos naturais, e é baseado num crescimento constante, isto é, toda a economia, né, de um país, de todos os países, caminha com o objetivo sempre de crescer 6% ao ano, 5%, 10%, 12%, e cada vez mais, a cada ano que passa, para que esses números sejam alcançados, mais pressão é feita no meio ambiente. Então, é evidente que esse sistema não se sustenta por si só durante muito tempo. Então, em algum momento, a gente vai ter que pensar, né, em formas alternativas. Existem projetos, propostas de economia solidária muito interessantes, mas essa é só uma provocação que eu estou fazendo. Porque nós nascemos numa sociedade que nos condiciona a sempre querer mais e mais, que nos dá um modelo de vida Né? E esse modelo de vida faz com que a gente também exerça uma pressão, mais um na sociedade, exercendo uma pressão também sobre o meio ambiente, que se faz na forma do nosso consumo. A gente vê a quantidade de lixo gerado nos mares, enfim, influenciando a vida aquática, é resultado do nosso modo de vida. E agora, com esse tempo que a gente diminui um pouco, né, a nossa ação, a gente começa a perceber a natureza se refazendo, o ar melhorando, né, a poluição, algumas espécies. Eu vi no Rio de Janeiro uma reportagem recentemente que tartarugas estão aparecendo em alguns pontos, tartarugas marinhas. Quer dizer, onde estavam essas tartarugas? Né? Então, a natureza começa novamente a dar sinais de que ela está viva. Então, chega um ponto que a gente tem que rever realmente o que está acontecendo. E aí, eu não quero... A gente não está fugindo do texto, isso é muito importante. A gente vê que no parágrafo final, nós encontramos o seguinte, olha, a vida é assinalada por embates e antagonismos, isso é, por dificuldades. No entanto, ele diz que a alegria será sempre companheira na Terra se nos dispusermos a aceitar a existência que nos foi concedida. Ó, agora eu quero... Cuidado, a gente vai tomar cuidado com isso. Isso não significa, não é mesmo, Maria Antônia e Sérgio, que nós não tenhamos o direito de buscar uma vida melhor. Mas até que ponto a gente busca uma vida bem melhor, uma vida melhor em termos de bem-estar, ou a gente busca luxo? A gente busca uma vida semelhante à vida luxuosa que a gente recebe como modelo pela grande mídia. Né? Então, qual é essa diferença? Esse aceitar que Emmanuel está dizendo é conformismo, Maria Antônia? Em absoluto, muito pelo contrário. Né? A gente precisa aceitar a vida que nos é proporcionada, a oportunidade encarnatória, mas nós temos o livre-arbítrio e nós temos também a capacidade de pensar, de refletir e temos o nosso estágio evolutivo moral. Quanto maior for o nosso grau evolutivo, maior respeito nós teremos por tudo que nos cerca. Quando Jesus fala amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, na verdade, a proposta de Jesus, quando ele fala em amar a Deus, nós precisamos entender o que é esse amor de Deus. Quem é o Deus que ele está propondo o amor? Né? Então, Deus ele se manifesta pelas suas obras. Ele não é um personagem, ele não é um homem, ele não é um ser extraterrestre. Deus é essa força inteligente e que nós compreendemos e o respeitamos e o amamos através das suas obras. Então, quando ele propõe que nós amemos ao próximo, é uma forma de amar a Deus. Mas amar a natureza, amar tudo que nos cerca, respeitando o funcionamento da natureza tal como ela é, da mesma maneira que nós queremos ser respeitados, isso é muito importante, porque é isso que vai nos levar a viver em harmonia com a natureza, né? E aí, o que, que acontece? Nós podemos viver, atender nossas necessidades sem excessos. Quando nós nos deixamos levar por tudo que nos cerca, principalmente quando você fala da sociedade capitalista, que valoriza em demasia o ganho, que é o capital, nós esquecemos de que nós não precisamos tudo aquilo que nos é colocado à mesa, que nós só devemos usar o que precisamos mesmo, e nós precisamos de pouca coisa. E me faz lembrar Jesus quando andou na Terra. Ele não tinha nada, ele não tinha nem casa, né? Ele vivia com os amigos, ele vivia caminhando, ele estava comendo com os amigos, com os conhecidos, com os discípulos. Jesus não precisava mais do que a roupa que ele usava no dia, não que ele não tivesse higiene natural, que sim. Mas ele vivia com simplicidade. Então, aceitar a vida é aceitá-la com a simplicidade com que a vida se manifesta. E é por isso que eu falo que a vantagem da gente se aposentar é essa, porque até esses aspectos nós abrimos mão, sabe? esse consumismo exagerado, a gente passa a amar tudo que nos cerca de uma maneira mais natural, não porque alguém nos impôs, né? Porque a lei nos impôs, mas porque aquilo vem de dentro da gente com a postura de respeito àquilo tudo que nos cerca. Maria Antônia tocou muito bem. Se a gente lembrar, quando Jesus fez a proposta para os apóstolos, em determinado momento, aí pegando lá do livro Boa Nova, tá? Em determinado momento, Judas chega para Jesus e fala: Mestre, a gente precisa de recurso financeiro, porque a gente vai começar esse processo e, de alguma forma, a gente precisa levantar. E aí a questão do tal dízimo, nós não vamos entrar nisso agora. Mas Jesus olha para Judas de maneira muito fraternal e fala: tá bom, né? Tudo bem, é isso que você quer fazer, não tem problema, pode fazer, só tome cuidado. Tome o devido cuidado que isso não te leve à perdição, que você não se perca em relação a isso. Porque é importante que a gente sempre busque olhar as nossas intenções por trás das nossas ações, dos nossos pensamentos, por trás dos nossos sentimentos. É importante saber quais são as nossas motivações pessoais. Obviamente, Jesus sabia a motivação pessoal de Judas, e ele já estava dando um alerta ali para ele. Olha, não tem problema, não foge da tentação, mas lida com ela da maneira correta, dentro do equilíbrio que se deve acontecer. Então, eu concordo, Wilson, quando você fala, o capitalismo, colocando um ponto. Acho que a gente chegou num determinado ponto, e muita gente está vendo exatamente no comentário da Jennifer. Espera um pouquinho. O outro está fazendo errado? Não. O que o outro faz, eu não posso fazer nada pelo que o outro faz. Qual é a minha ação? Como é que eu vou rever o meu comportamento agora, pós-pandemia? Como é que eu vou lidar com a natureza? A gente sabe, cientificamente falando, muitos dos vírus que nós estamos recebendo são fruto de uma relação ruim com a natureza, com os animais, né? Com uma relação ruim. Povos... eventualmente fazendo consumo de animais que normalmente outros povos não fazem. A gente sabe que está provado isso. Quer dizer, como é que eu agora, indivíduo, posso refletir no meu comportamento diante do capitalismo, diante do regime, qualquer que seja? Mas qual é a minha parcela de contribuição para isso aí? Porque a gente, como espírita, precisa sempre aperfeiçoar em nós o que a gente não gosta no outro. Não é assim que a gente fala, não é espírita? Então, eu vou procurar buscar compreender a atitude daquelas pessoas que estão à minha volta e tentar entender dentro de mim o que eu penso isso, qual que é a minha motivação em relação a isso, como é que eu posso mudar o meu comportamento para fazer algo de melhor. Nosso amigo Alan Diniz Souza está aqui também, está nos assistindo lá pelo Facebook. Um grande abraço para o nosso amigo, muito obrigado. Possivelmente estaremos novamente juntos no próximo domingo, não é, Alan, no programa Visão Espírita, às 9h30 da manhã. Tem uma história muito interessante, né, e rápida, que é a seguinte: um grande consultor de empresas, renomado consultor de empresas, ele foi tirar férias numa praia paradisíaca distante, e ali ele viu quando um pescador retornava da pesca com seu barquinho, e ele se aproximou e começou a observar e conversar com o pescador, e começou a perguntar para ele: poxa vida, quanto peixe você trouxe, né? Que bonitos os peixes, o que você faz com ele? Ah, eu vou lá agora, a gente limpa os peixes, e aí eu fico lá com a minha mulher, né? O que você faz durante o dia? Ah, eu brinco com as crianças, fico com a minha mulher, faço alguma coisa na casa. E quando você volta a pescar de novo? Ele disse: ah, eu volto a pescar, de duas em duas semanas eu vou pescar. Aí o excedente eu vendo um pouco para a gente comprar alguma coisa que falta. E ele começou a olhar para aquilo, o consultor competente que ele era, começou a ver uma oportunidade de negócios ali, Daí ele começa a explicar para o pescador: mas veja, se você vai pescar uma, duas vezes por mês e você consegue viver uma vida assim, se você fosse toda semana, já imaginou? Você teria o dobro de peixes, você poderia vender. E se você fosse todos os dias? Ele começou a calcular, a fazer um plano. Olha, em um mês você já teria um excedente, em 3 meses você poderia comprar um outro barco, pedindo para outra pessoa trabalhar para você. Né? Em 2 anos você já teria uma frota de barcos. Em 10 anos você seria possivelmente um grande empresário da pesca, já teria mudado para São Paulo, já teria um escritório lá, trabalharia a partir de lá. Aí o pescador parou, pensou, falou: é realmente interessante, mas para quê? Para que tudo isso? Né? Ele respondeu: ah, para que um dia você possa se aposentar, não é? Parar de trabalhar. Ele falou: e eu faria o quê depois que eu parasse de trabalhar? Ah, depois que você parasse de trabalhar, você então podia ficar vivendo numa praia sem fazer nada, trabalhar só de vez em quando, né, por esporte, ficar com a sua mulher, com seus filhos, com seus netos. Falou: poxa, mas eu já vivo isso hoje. Então, essa história é mais ou menos isso. A gente passa uma vida olhando para o futuro, para algo que tem que acontecer, para um planejamento que alguém colocou na nossa mente que a gente tem que fazer. E, na verdade, a felicidade não é uma estação na viagem da vida. A felicidade é o trajeto, é estar viajando. Com isso, a gente acaba perdendo. O próprio trabalho é uma alegria. E a gente sempre fala isso, né? Oportunidade, agradecemos sempre as pessoas que nos auxiliam, que o programa Visão Espírita para existir, conta com a colaboração de diversos amigos que contribuem, né, todos os meses, cada um com determinado valor, para que a gente possa manter o programa funcionando. E para a gente aqui, a Maria Antônia, o Sérgio, eu e todos os amigos que participam, a gente só pode estar aqui porque vocês nos oferecem isso. Então, estar aqui para nós já é uma remuneração. A oportunidade de trabalhar é uma remuneração. Então, você que frequenta uma casa espírita, alguém vai e lhe pede alguma coisa, então você não precisa ser remunerado, por exemplo, com um tijolinho lá no nosso lar, com bônus hora, com nada disso. Então, receber a oportunidade de trabalhar já é a remuneração que você precisa. Né? Isso é, receber a oportunidade de ser útil. Daí André Luiz vai falar que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Não é isso mesmo? Sim. Exatamente. A predisposição de se colocar, né? Até naquilo que a gente comentou já, o quanto eu consigo adaptar, me adaptar para essa nova situação, mas importantíssima é a reflexão nesse contexto que a gente está vivendo hoje, e voltando agora no comentário da Jennifer, as coisas estão melhorando lá fora, o meio ambiente está melhorando, e aí, o que, que eu aprendo com isso? Né? Qual, Poxa vida. O que eu tenho que levar de lição em relação a isso? Parece que a gente tem alguma certa influência nesse problema, não é? Eu imagino que sim. O Wilson, você perguntou, enfatizou a importância de nós refletirmos como nós viveremos depois da pandemia. Né? E eu vejo que a grande lição que essa pandemia está nos trazendo é justamente nós aproveitarmos os recursos que nós temos, cuja tecnologia nos proporcionou justamente pelo trabalho do homem, e utilizar esses recursos de uma forma benéfica, né? Por exemplo, qual foi? Uma das coisas que me chamou muito a atenção foi que, há pouco tempo, nós tínhamos um foco em todas as mídias centrado na utilização do celular como um instrumento produzindo doenças, produzindo distanciamento familiar, trazendo uma série de problemas que até então ninguém estava dando importância. E, de repente, com esse isolamento, o celular passou a ser o veículo de comunicação maior dentro das casas com as famílias que estão aí em quarentena. E veja nós aqui, ao invés de nós deslocarmos até a rádio, nós estamos fazendo o programa Visão por Live. E quantas outras informações, quantas outras lives a gente tem visto? Eu tenho visto lives até mesmo de cantores que têm aproveitado suas lives e feito arrecadação de alimentos, arrecadação de condições que vai beneficiar o próximo. Então, de repente, o celular, que foi um instrumento tão mal utilizado, de repente, com a quarentena, foi necessário que as pessoas passassem a usá-lo de uma forma mais benéfica e mais saudável. Assim como trabalhar em home office. Quando saiu, veio, principalmente no Brasil, né? Se falava em home office, nós estávamos acostumados com esse padrão e muitos empresários jamais teriam colocado os seus funcionários para trabalhar em casa. Os grandes bancos, as grandes empresas jamais confiaria em manter seus funcionários trabalhando em home office. E o que aconteceu com a quarentena? Muitas empresas estão repensando se de fato não vale a pena manter o home office. Além, e começa a fazer um movimento oposto. Aquilo que se fazia para que conquistar cada vez mais dinheiro, cada vez mais o capital, agora está se pensando de uma outra maneira. Então, vai mudar, não tem o que essa pandemia não faça uma mudança social no mundo, né? E só que nós temos que trabalhar muito as reflexões sobre isso e até pensar em propostas mesmo, para que depois da continuidade passada a pandemia, não voltemos àquele lugar de acomodação e não aproveitemos o aprendizado que tivemos. Muito bem. Bom, nós vamos seguir com o nosso programa. Eu quero aproveitar esse momento e lembrar que todos os programas nós insistimos nessa campanha para a leitura e o estudo do livro Espírita. Amigos que nos acompanham, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de verdade nos adverte sobre a importância do estudo sério para aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo da doutrina espírita, mas atenção, comece pelo começo, pelas obras básicas. São elas o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Inclusive, é da Gênese, né, dessa obra que nós trouxemos o texto que a gente vai refletir agora no segundo bloco. E a gente lembra sempre, para você que está em Piracicaba e que deseja adquirir estas e outras obras espíritas, a conhecer a Livraria Espírita Allan Kardec, que é mantida pela USE, pela União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. A Livraria Espírita Allan Kardec fica na Rua Voluntários de Piracicaba, número 583, esquina com a Alferes José Caetano, aqui no centro de Piracicaba. Bem, como eu já disse, a gente, no segundo bloco, nós iniciamos a semana passada, na quarta-feira passada, com o amigo Alex Bonafini e o amigo Rogério Azevedo, nós iniciamos o estudo do texto Sinais dos Tempos, texto de Allan Kardec, que foi extraído do capítulo 18 da obra A Gênese. Então, esse texto, Allan Kardec começa a tratar da questão das profecias, que muitas igrejas, na verdade, tomam como profecias apocalípticas sobre o final dos tempos, sobre o retorno de Jesus, sobre o julgamento dos bons e dos maus, né, sobre a nova terra. E a gente sabe que o Espiritismo vem nos esclarecer sobre como se dará essa evolução, como acontecerá essa evolução na Terra. Então, a gente vai seguir hoje para o item 3, nós temos aqui para estudar o 3, o 4 e o 5. E depois nós temos algumas questões relacionadas à saúde. Lembrando que o nosso programa vai até às 21 horas. Então, eu vou ler o parágrafo, né, o item 3, e depois eu vou convidar a Maria Antônia e o Sérgio para os comentários. Texto de Allan Kardec. Do fato de ser inevitável, porque é da natureza o movimento progressivo da humanidade, não se segue que Deus lhe seja indiferente e que, depois de ter estabelecido leis, se haja recolhido à inação, deixando que as coisas caminhem por si sós. Sem dúvida, suas leis são eternas e imutáveis, mas porque a sua própria vontade é eterna e constante, e porque o seu pensamento anima sem interrupção todas as coisas. Esse pensamento, que em tudo penetra, é a força inteligente e permanente que mantém a harmonia em tudo. Cessasse ele um só instante de atuar, e o universo seria como um relógio sem pêndulo regulador. Deus, pois, vela incessantemente pela execução de suas leis, e os espíritos que povoam o espaço são seus ministros, encarregados de atender aos pormenores, dentro de atribuições que correspondem ao grau de adiantamento que tenham alcançado. Maria Antônia? É interessante esse texto, que a doutrina espírita nos traz informações importantíssimas para entender esse mecanismo todo, né? Lá no começo eu fiz um comentário de que Deus não é uma pessoa, Deus não é um personagem, né? Deus é uma inteligência suprema, mas essa inteligência conta com colaboradores que são espíritos extremamente evoluídos, que já alçaram voos assim, extremamente evoluído mesmo, né? Como é o caso de Jesus. E que contribui para que todas as leis do universo possam ser cumpridas e para que, nesse trabalho de Deus, novas ações contribuam para manter o equilíbrio. E nós, como uma sementinha tão ínfima disso tudo, nós somos, por isso que Jesus, em algum momento, ele disse que vós sois deuses, porque nós também contribuímos com a obra divina, né? E pensar que Deus, ele cria e simplesmente fica inativo, isso não é verdade. O Wilson citou ainda há pouco, né? Que Jesus, uma das coisas que ele muito enfatizou para... Ai, esqueci agora o nome do discípulo, que questionou mesmo, né? Aí ele disse que ele, Jesus, e Deus trabalham até hoje. Então, Deus é um trabalho constante. E nós deveríamos entender isso, de como tudo isso se processa. E, lamentavelmente, ainda tem religiões que se baseiam na palavra e não no conteúdo, no entendimento. Ou seja, se baseiam na forma com que os ensinamentos foram colocados, né, os ensinamentos bíblicos, e seguem a Bíblia no rigor da sua palavra, da descrição histórica, e não no verdadeiro sentido dos ensinamentos ali contidos. E aí cometem erros, acabam gerando conflitos, gerando confusões às pessoas. E as pessoas acabam não entendendo o que é esse progresso espiritual que tanto nós, que dentro da doutrina espírita nós aprendemos com muita sapiência, né? Então, eu vejo assim, a contribuição da Gênesis, de Kardec, trazendo esse texto na Gênesis, extremamente importante. Por isso que a gente diz que a doutrina espírita é o consolador prometido, porque, de fato, ela traz informações que lá naquele velho tempo não tinha condições ainda de oferecer. E que nós, hoje, no estágio evolutivo em que estamos, que com o pensamento mais evoluído nós temos condições de compreender e ver a lógica das leis divinas e ver a lógica acontecendo na nossa vida. Então, Sérgio, existe lógica na evolução. Desculpa. Não, que é isso, que é isso. Existe lógica. Pode continuar, Maria Antônia, por favor. Não, que existe lógica na evolução. Tanta lógica no processo evolutivo e que muitas pessoas, muitas religiões, muitos pensamentos estabelecidos ao longo, desde lá antes da Idade Média e estagnado, impede que as pessoas vivam a vida com mais naturalidade, sem temor, confiante de fato em Deus, amando Deus como Deus é, e não temendo Deus, porque esse temor a Deus que apavora as pessoas realmente dificulta, né, para que as pessoas realmente evoluam moralmente. Elas acabam tendo medo e não raciocínio. Está aí a relação com a frase que nós lemos há pouco, né? Amai-vos, espíritas amai-vos e espíritas instruí-vos. Isso é, a instrução, a educação, né? O conhecimento faz com que a gente olhe para o mundo e consiga identificar o porquê das coisas serem como são, o porquê dos acontecimentos. Então, um momento como esse, essa pandemia, por exemplo, sem o conhecimento espírita, é muito difícil, a gente ouve muita coisa, né? É muito comum, como eu digo, as interpretações de alguns segmentos cristãos, evangélicos, de alguns, tá? Que identificam o mundo como estando num processo ladeira abaixo. Então, cada acontecimento, cada tragédia é muitas vezes tido como um sinal do fim dos tempos. Agora acabou mesmo, Jesus vai voltar. Então, o Espírito ele tem uma visão diferente por conta desse acesso a essas informações, a esse conhecimento. A gente olha para as coisas e compreende por que elas são como são. Apesar de toda a dificuldade, daquilo que parece tragédia, a gente compreende que há uma razão de ser assim e identificamos o amor de Deus em todas as coisas. Que é o que você disse, Maria Antônia. Essa lógica, né, é racional para a gente. Mas o que eu quero perguntar para o Sérgio, tem um trecho muito interessante do texto em que Allan Kardec fala que a ação de Deus é constante. E eu quero que você faça uma analogia com o nosso pensamento, Sérgio, porque o que é constante em nós? O que é constante em nós, o nosso pensamento? A gente não para de pensar um instante sequer, um segundo sequer, né? Quer dizer, o que eu estou pensando que é o que deve ser discutido. Isto é, o pensamento meu também é uma forma de trabalhar e está produzindo algum resultado. Então, como eu sou semelhante a Deus, eu também, Deus também é um pensamento constante, a gente pode entender dessa maneira, Sérgio? Sim. Tem uma frase de Michelangelo que eu gosto muito, que diz assim, toda obra-prima nasce primeiro no pensamento do artista. O artista é aquele que pega uma pedra bruta, ele já vislumbra a obra-prima, ele só vai tirando os excessos para alcançar aquilo que ele vislumbrou. Então, o nosso pensamento, Jesus já nos disse, vós sois deuses, nós temos a mesma habilidade da manipulação da matéria, né? Que a gente só vai perceber o quanto isso é poderoso, principalmente quando a gente está sem o corpo físico, onde o pensamento ele tem um poder muito mais forte de criar, né? De manipular a matéria não grosseira. E o pensamento de Deus, a Maria Antônia falou um negócio que já me arremeteu. Tem muitas religiões onde as pessoas colocam a palavra de Deus e defendem isso como a palavra de Deus, né? Jesus disse muitas coisas e não escreveu nada por ele. Na verdade, ele falou muita coisa. Deus também não nos disse nada, né? Ele trouxe, através até, quando a gente pega o livro A Caminho da Luz, no desenvolvimento da Terra, a gente vê o quanto Jesus coordenou que muitas pessoas viessem dizer alguma coisa coordenada para que a gente efetivamente tivesse um norte. Ô Sérgio... Oi. Desculpa te interromper, mas quero até aproveitar e pedir para você esclarecer um pouco esse ponto, né, de que Deus não fala com a gente. Por exemplo, a revelação para Moisés, em que é considerado que foi a manifestação do próprio Deus, de Jeová. Né? É assim o que nós espíritas entendemos desse processo de comunicação. Então, na verdade, foi uma comunicação que a gente já sabe de espíritos, né, superiores, que estavam em contato direto, assim como também teve manifestações mediúnicas de Elias, Moisés, em relação a Jesus. Elias, Moisés, mas não vou lembrar agora o terceiro, mas no monte, um dos profetas, lá no Monte Tabor, se não me engano. Essas comunicações elas eram muito, muito constantes. Né? E Jesus nos deu uma pincelada quando ele disse que ele e o Pai eram um só. Ele era parte integrante de Deus. Assim como nós também somos parte integrante de Deus. Na verdade, assim, às vezes o que acontece conosco, como seres humanos, é que a gente tenta dar atributos humanos para aquilo que a gente não consegue explicar, por causa do nosso próprio, para a limitação nossa de expansão de consciência, nós não conseguimos definir o que é Deus para nós e a gente começa a dar definições para ele. E acontece que, em nome de Deus, muitas barbaridades acabaram acontecendo, né? A pretexto de que Deus havia dito, havia solicitado, que a pessoa havia conversado direto com ele, ou recebido informação direta, e o Espiritismo nos mostra que houve aí uma comunicação espiritual, um fenômeno mediúnico, que em muitas situações, com Maria, na Anunciação, né, foi um fenômeno mediúnico, todas essas comunicações, os profetas, foram fenômenos mediúnicos que a gente vivencia no dia a dia dentro das casas espíritas. E é importante, então, que a gente perceba que, muitas vezes, a limitação que está acontecendo é essa nossa definição de querer dar atributos humanos, que são dentro dentro da nossa compreensão, da nossa concepção, para algo que é muito maior que isso, que é Deus. Então, muitas vezes, o que acontece conosco é exatamente esse aspecto. E o que emperra o nosso processo de entendimento é essa questão de humanizar, de dar características e atributos humanos a Deus. Maria Antônia, eu quero aproveitar e pedir para você responder a pergunta do nosso amigo Samir Gabriel. Um abraço ao nosso amigo Samir, colaborador lá na União Espírita de Piracicaba, também lá no Manuel Viana de Carvalho, lá no Eldorado 2. O Samir, ele está perguntando aqui, eu estou colocando na tela, olha, dentre os muitos objetivos dessa pandemia e consequente quarentena, a necessidade de nos desdobrarmos e nos reinventarmos pode ser vista como um mecanismo proposital de avanço e de evolução? Proposital, olha, é a pergunta dele. Proposital, nós não podemos dizer proposital, que os espíritos eles não vão atuar propositalmente, como se não respeitando o nosso livre-arbítrio. Eu diria como consequência. Por quê? Porque de acordo, você citou vários exemplos, né, o Sérgio também, dizendo, por exemplo, da questão da natureza. E a gente sabe do quanto, quando o homem teve que entrar nesse processo de quarentena, a natureza está respondendo de uma forma tão bonita e tão diferente, como, por exemplo, os patos que invadiram a Baía de Guanabara, porque lá não tem mais barcos, não tem os pescadores e não tem aquele movimento medonho, né? Você citou as tartarugas, e assim a gente tem muitas informações. Teria sido o plano espiritual que fez isso? De forma alguma, mas nós estamos vivendo uma consequência e a existência da pandemia. A pandemia em si, ela é resultado do desequilíbrio comportamental do homem em relação ao planeta, do desequilíbrio mental e emocional do homem e, consequentemente, espiritual. E daí nós criamos condições energéticas para que houvesse mudanças E a mudança vai acontecendo aonde existe campo propício. Então, por que que aconteceu primeiro as condições de alteração do vírus lá na China? Porque é lá na China que eles estavam, consomem naturalmente os bichinhos que são os hospedeiros do vírus, né? Mas por que que isso se esparramou no mundo todo? Se esparramou porque o mundo todo hoje se comunica das diferentes formas, não é só a comunicação pela mídia, mas esse comércio, esse movimento intenso, o movimento do homem de um continente para outro, quer dizer, por que que alastrou isso tudo, né? Então, não é um propósito, mas é uma consequência. Agora, qual é o papel da espiritualidade nesse sentido? A espiritualidade sabe, tem conhecimento de muitas coisas que nós não temos, porque tem uma dimensão, uma ampliação maior da sua consciência, e diante dos problemas provocados pelo homem no mundo, eles previam realmente a existência de um desequilíbrio dessa natureza. E por que não foi feita a intervenção? Não ocorreu a intervenção, por quê? Porque havia, a espiritualidade reconheceu o benefício que o ser humano ia ter com tudo isso. Então, a existência da quarentena, por exemplo, obrigando as pessoas a ficarem em casa, ia resgatar os laços de família, que é o que tantos espíritos vêm pedindo para que façamos e que nós não ouvimos, né? E não estamos valorizando. Agora nós vamos aprender a valorizar. Então, a espiritualidade, ela interfere no sentido de aproveitar os resultados das nossas ações como uma oportunidade de lição, porque os espíritos não interferem no nosso livre-arbítrio, porque se tivesse que interferir, já teria interferido há muito tempo antes e não permitindo que agíssemos destruindo o planeta da forma como nós tínhamos feito. Eu Deixa não eu sei se pegar um vocês gancho. dois concordam, mas eu vejo isso Concordo. como resultado, da ação do homem no mundo. Exato, Fala, Maria Antônia. Sérgio. O importante é a gente compreender, como você muito bem explicou, o plano espiritual não vai deliberadamente criar uma situação ruim para ninguém, mas ele vai se aproveitar. E o gancho que eu quero pegar agora é você que está nos ouvindo. Não pense que reflexões que você tenha que fazer são reflexões de salvar o mundo ou reflexões grandiosas, porque o que vai acontecer invariavelmente é que cada espírito que está trabalhando conosco, seja os nossos guardiães, os nossos mentores, espíritos que gostam de trabalhar conosco, ou estão trabalhando conosco para a nossa evolução, vão trabalhar conosco aquilo que nós estamos precisando melhorar nesse aspecto. Então, a reflexão nessa hora, ela é individual. E pode ser que a partir dessa reflexão eu saia com alguma modificação para mim, na minha vida, na minha forma de ver o mundo, na minha forma de me relacionar com os outros seres da criação. Porque o progresso também dá saltos. Às vezes eu vejo pessoas dizendo assim: nossa, quando acabar a pandemia, todo mundo vai sair, vai repensar. Pode ter gente que vai continuar pensando da mesma forma. E tudo bem, porque Deus nos permite isso, através do livre-arbítrio, a capacidade, a capabilidade de trabalhar no meu próprio aprimoramento. E é isso que é pedido de nós a cada momento. Quando Jesus interagia curando alguém, ele dizia: para trabalhar a própria melhora, né? Vai e não peques mais, procure não errar mais nesse quesito, trabalhe esse aspecto em você, para que isso não aconteça com você de novo. Então, qual é a minha reflexão? Não precisa ser uma coisa grandiosa, mas tem que sair alguma coisa. É a lição de casa para cada um de nós. O que que eu vou mudar em mim ou na minha vida, no meu comportamento? A partir dessa experiência que está sendo algo inédito para mim, na minha vida, é a primeira vez que eu tenho uma experiência como essa. É, e uma coisa inédita dessa é uma lição maravilhosa e uma oportunidade divina da gente se reinventar mesmo, de olhar para dentro de si mesmo e ver como é que eu quero tocar minha vida daqui para frente. Não importa o que foi para trás. Como é que eu quero tocar minha vida daqui para frente? Eu quero aproveitar e, olha, neste momento nós temos 51 pessoas nos acompanhando. Nós temos 27 na página do Facebook da União Rádio Web e nós temos 24 no YouTube. Você que está no YouTube, o meu pedido é clique em inscrever-se no canal da USE Piracicaba para que você possa receber também as notificações sempre que um novo vídeo, sempre que entrarmos no ar ao vivo, lá pelo YouTube diretamente, né? Vai pelo seu celular também. Clique em receber notificações. Se você gostou, está gostando do programa, compartilhe também, dê o seu joinha, dê o seu ok ali, que isso ajuda esse vídeo a ser indexado e ser exibido no feed, né, das pessoas, a encontrar mais pessoas. Eu tenho certeza que as explicações que foram trazidas aqui hoje são muito importantes e podem ajudar muitas pessoas. Você também que está assistindo pelo Facebook, a mesma coisa, só que lá você dá o seu joinha, né, e também compartilha para os seus contatos, para que a gente possa levar essa mensagem a tantas pessoas quanto dela necessitam. Eu queria, a gente tá chegando aqui, olha, já são 20 horas e 51 minutos, o programa vai até as 21, eu queria trazer a questão 737 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec vai perguntar por que essas coisas acontecem, né, pandemias, tragédias naturais dessa natureza afligem a humanidade de tempos em tempos, a gente vê tsunamis, a gente vê doenças, né, outras pandemias, a gripe espanhola que levou, os números são incertos, entre 50 milhões a 100 milhões de pessoas morreram pela pandemia da gripe espanhola. Agora, a pandemia desse novo coronavírus, por que Deus lança a mão desses recursos? E a resposta, eu vou passar a resposta para vocês comentarem. A resposta é longa, mas simplificadamente é para que a humanidade evolua mais rápido. Porque esse texto que nós lemos agora de Kardec diz que o pensamento de Deus imprime um progresso constante na humanidade. Nós acabamos de ler isso agora em A Gênese. Isso é, tudo progride o tempo todo. Hoje eu sou melhor do que fui ontem. Hoje o mundo natural é melhor, também pela ação do meu trabalho, ação do meu pensamento. Né? Por que as coisas, então, não poderiam evoluir também nesse mesmo passo? E a resposta é para que evolua mais rápido. Eu queria o comentário de vocês a respeito disso. Sérgio, pode colocar. Não, é exatamente esse aspecto do que a gente precisa trazer à tona. O quanto nós, como eu disse agora há pouco, como indivíduos, estamos contribuindo. Porque Jesus nos trouxe essa informação que nós somos co-criadores. Então, ninguém tem, não nos é permitido, ou não nos é permitida a desculpa de que, ah, mas eu não sei determinada coisa, ah, eu não consigo. Como às vezes a gente ouve, ah, eu não consigo fazer oração, ah, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Quando nós fazemos esse tipo de coisa, nós estamos anulando aquilo que nós temos de melhor, porque nós somos um dínamo, nosso organismo é um dínamo movido pelo pensamento e pela vontade. Quando nós colocamos para nós mesmos que nós somos incapazes de alguma coisa, invariavelmente nós estamos podando esse canal que eu utilizaria, que nós utilizaríamos para poder contribuir com a obra da criação. Então, somos co-criadores, nós temos o intelecto mais desenvolvido, não porque somos preferidos por Deus, não é que Deus tem preferência por nós, mas dentro do processo evolutivo, nós temos essa responsabilidade a mais. E através do nosso racional, através do nosso intelectual desenvolvido, em conjunção com o nosso moral desenvolvido, nós vamos contribuindo. Por isso que eu fiz aquela reflexão anterior, onde cada um tem que buscar a sua reflexão e não pode, está proibido não ter nenhuma. É uma imposição agora, né, Wilson, Maria Antônia? Está proibido de não ter nenhuma. Tem que ter reflexões e alguma coisa. A Jennifer, quando sair, ela quer abraçar todo mundo, porque ela está sentindo falta desse aconchego, desse abraço. A Tatiana, ela quer estar mais presente na vida das pessoas que ela ama. Olha que coisa legal. Então, assim, são resoluções que virão através, primeiro, dessa tomada de consciência de que, sim, somos co-criadores de Deus. Temos uma responsabilidade muito grande. Quanto mais a gente ganha, mais nos será cobrado. É assim que a gente aprendeu também? Então, temos... pode falar. Não, eu quero até aproveitar seu comentário, muito pertinente, né, falando sobre cocriação. E vou lançar, na verdade, aqui uma provocação até para os nossos próximos encontros, para os nossos próximos programas. Quando você fala que somos cocriadores, a gente vai entender o seguinte, olha, pessoal, no mundo da matéria, aqui no mundo onde nós vivemos, é necessário muita energia para poder transformar a matéria. Isso é, para a gente construir uma mesa, precisa derrubar uma árvore, precisa de um serrote, precisa de martelo. A transformação da matéria requer muita energia, energia física. Nós sabemos que o nosso pensamento é energia. Só que é uma energia sutil em comparação com a matéria. Então, o nosso pensamento não consegue mudar, né, a disposição das moléculas da matéria aqui no plano encarnado. Veja, da matéria densa, mas ele atua sobre formas de matéria mais sutis. Quando nós estamos desencarnados, o nosso pensamento é criador. Então a gente assiste, por exemplo, o filme Nosso Lar, e a gente vê lá uma casa, por exemplo, nunca ninguém se perguntou, poxa vida, como aquela casa foi parar lá? Será que tem pedreiros lá também? Será que tem extração de areia do rio para fazer aquela casa? Será que tem olarias para fazer as telhas, os tijolos, o cimento? Como aquelas casas foram parar lá? A gente vê aquelas construções magníficas, né, naquele filme, com aqueles efeitos especiais maravilhosos. Tudo aquilo foi criado pelo pensamento. Olha que interessante a gente entender isso. Isso é, existem espíritos técnicos capazes de projetar pelo pensamento e formar as construções que para eles são físicas. Então, veja, olha que prova maravilhosa da ação do pensamento sobre a matéria. Agora, quando o Sérgio fala em cocriação, a gente entende que aqui também, se o nosso pensamento não atua nessa matéria densa, eu posso pensar o quanto quiser, mas uma cadeira não vai se fazer sozinha. Mas ele atua sobre formas sutis de energia, podendo, inclusive, provocar doenças, né, com padrões de pensamentos de baixa vibração. Posso provocar doença ou tornar suscetível os órgãos meus a determinadas doenças, como, por exemplo, a ação desse vírus agora. É um exemplo, né, da ação do pensamento. Então, quando o Sérgio fala que somos co-criadores, significa que todos nós criamos com o pensamento. E, de acordo com o nosso pensamento, se pensamos coisas boas, estamos criando um bom ambiente psíquico, né? E, se pensamos coisas ruins, estamos criando um ambiente péssimo psíquico, que mais cedo ou mais tarde vai se reverter, inclusive fisicamente, para a gente, ou no desencarne, quando retornarmos ao plano espiritual, estaremos, às vezes, muito comprometidos, não é mesmo? Não é porque a gente volta para o plano espiritual que deixamos os problemas para cá, né? Eles vão com a gente, não é mesmo? Eu quero. Não é verdade? Então, esse assunto da cocriação é muito importante. Eu quero, inclusive, como eu disse, fazer essa provocação, levantar essa bola. E quero convidar vocês agora, a gente está chegando no finalzinho do programa, para fazer as considerações derradeiras, para a gente ir encerrando e iniciar a despedida dos nossos amigos que nos acompanham aqui. Eu também tenho algum recado para dar. Tá? Então, eu quero dar o recado final, dizendo que a União Rádio Web é um projeto da USE, né? O programa Visão Espírita é transmitido pela União Rádio Web. Agora, nós não estamos podendo ir para o estúdio por conta do isolamento social, mas nós temos um estúdio lá na Torquato Silva Leitão, aqui em Piracicaba, que neste momento está parado, mas a rádio continua no ar. Então você que ainda não baixou, baixe o aplicativo da União Rádio Web, na loja da Apple ou na loja da Google, né? Se você tem um celular Android, digite lá União Rádio Web, baixe o aplicativo, que você terá 24 horas de programação espírita, né? De dia, de noite, a hora que você quiser, composta por palestras, por músicas, por informativos, enfim, no seu celular, precisando somente de uma conexão com a internet. E nós, então, aproveitamos para agradecer esse projeto que está vinculado à União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba e que é mantida com o auxílio de amigos, né? De benfeitores que todos os meses depositam algum valor, né? Seja ele qual for, para nos ajudar a manter esse programa. Eu estou colocando na tela, inclusive, você que quiser, que puder ajudar, tem aí o número da conta, você pode depositar qualquer valor. Lembrando que nós não estamos lá no estúdio, mas ainda pagamos o condomínio, temos a manutenção, pagamos mensalidade de ferramentas, a gente vive num mundo material, não é, gente? Então, por menor que seja, alguma coisa a gente tem necessidade. Então, quero aqui agradecer a esses amigos de coração, expressar a nossa gratidão e dizer que se nós estamos aqui trabalhando, é porque vocês nos dão essa condição. Né? Rogamos a Jesus, aos bons espíritos, que continuem abençoando vocês e toda a família de vocês, para que vocês possam continuar aproveitando todas as lições que a vida, né, tem a nos oferecer. Nós agradecemos também a USE de Santa Bárbara do Oeste pelo patrocínio do programa Visão Espírita, edição de domingo. Né? Lembrando que o programa Visão Espírita vai ao ar todos os domingos, às 9h30 da manhã. Domingo passado, nós fizemos a primeira exibição aqui também pelo YouTube. O Alan Diniz é o apresentador, eu participei como convidado, possivelmente no próximo domingo também estaremos lá, e para você acompanhar depois cada centavo da sua contribuição, você pode acessar pelo aplicativo, né, prestação de contas, você vai ver cada centavo dos recursos que a gente recebe, quanto a gente tem em caixa, para você poder ter essa clareza, né, de como é feita a aplicação desses recursos. O programa Visão Espírita, é sempre bom lembrar, está no ar desde o ano de 1999, são, portanto, mais de 20 anos, levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos pela generosidade de nos acompanhar durante uma hora e meia, agradecendo a Maria Antônia Paduan, ao Sérgio Aguiar, que carinhosamente atenderam ao meu convite, que estão aqui com a sua valiosa contribuição no entendimento de tantos assuntos importantes. Então, eu passo aqui agora a palavra, então, para a amiga Maria Antônia Paduan, para as últimas considerações, e depois eu passo para o Sérgio. Sérgio, para você fazer uma prece para a gente encerrar, por gentileza. Eu quero agradecer enormemente essa oportunidade e essa experiência com a live, que para mim foi bastante enriquecedora, né? Agradecer aos ouvintes, porque sem eles, como eu sempre digo, não existe a rádio. Não existiria essa oportunidade de aprendizado que nós temos. Que Deus abençoe. Muito obrigada, Wilson. Muito obrigada, Sérgio. Uma boa noite, um bom descanso. Que vocês sejam felizes. E aos nossos ouvintes também. Obrigada. Eu também quero aproveitar e agradecer. A minha primeira experiência também com live. E aparentemente foi tudo legal. E o que eu mais gostei foi essa possibilidade da interação com os ouvintes e dar um dinamismo diferente para o programa. Eu queria que nesse momento, que todos estamos de quarentena, que a gente pudesse aproveitar esses últimos segundos para levar o pensamento até Jesus, fazendo com que ele intermedie esse nosso pensamento até Deus, nosso Pai misericordioso, fazendo com que nós possamos lidar um pouco melhor com a nossa ansiedade, com as nossas angústias diante desses momentos aflitivos que cada um de nós estamos vivenciando, que possamos relembrar nesse momento dos ensinamentos do mestre, nos ensinamentos da Casa Espírita, todos os ensinamentos religiosos, e focar a nossa fé em Deus, sabendo que nenhuma folha cai de uma árvore sem a sua coordenação e que estamos muito bem coordenados por Deus e por Jesus, e agradecer demais a oportunidade da vida para que nós possamos estar cada vez mais conscientes da nossa responsabilidade da cocriação e também para que possamos fazer as nossas reflexões individuais, nos transformando melhores hoje do que nós conseguimos ser até ontem. Que assim seja. Obrigado, amigos, e até a próxima. Paz e luz.